family story. Cause your boat got some look at his own song. Just so I keep back. Probably take a trip to Paris on my own. Bag it for Chandon, cause I like that so beautiful. Tentando, escutando esse som. Faz o tempo, o espelho com batom. Fez esse vídeo no chão, roupão. Eu acho isso bom, já penso em envelhecer. Tá tentando, escutando esse som. Faz o tempo, o espelho com batom. Fez esse vídeo no chão, roupão. Eu acho isso bom, já penso em envelhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ela gosta de sair. Purple dream, bebe até o fim. Baby em mim, desliza bem gostosinho. Comprei o kit, tu prometa sim. Tá muito louca, tá bem mais que crazy. Gabana foi só na bancada, só crazy. Já me pediu pra bolar mais um bag. Não sei se eu falo do West do Chef. Ela tá fazendo carinha de baby, porque acabou de queimar minha baby. Fazendo loucuras aqui na minha frente, me instigando tipo Kelly Jenner. Já te vi em alto flip, fazendo presença VIP, dança na suíte, hoje mata meu pedido. Já te vi em alto flip, fazendo presença VIP, na suíte. Tá sentando, escutando esse som. Faz o tempo, o espelho com batom. Fez esse vídeo no chão, roupão. Eu acho isso bom, já penso em envelhecer. Tá sentando, escutando esse som. Faz o tempo, o espelho com batom. Fez esse vídeo no chão, roupão. Eu acho isso bom, já penso em envelhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fica toda hora. Ela é poderosa. Sabe do que gosta. Tá me andando. Tô no piloto aqui tem. É nosso patrocínio Fornet. O que meu bonde tem. Ela sempre chora e pede. Tá sentando, escutando esse som. Faz o tempo, o espelho com batom. Fez esse vídeo no chão, roupão. Eu acho isso bom, já penso em envelhecer. Tá sentando, escutando esse som. Faz o tempo, o espelho com batom. Fez esse vídeo no chão, roupão. Eu acho isso bom, já penso em envelhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah.